96.2. La FM en couleur. Yeah. Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Yeah. Vejo um sorriso quando na montra vê seu presente favorito. Que a paz e o amor reine nestes dias, que os sonhos se tornem realidade, e quando a ceia é servida na mesa com a família reunida, bate sempre aquela saudade. Reunida. O Natal já chegou, é alegria quando as crianças abrem os seus presentes e os avós sentados perto da lareira também se juntam à brincadeira. Estão felizes e contentes. Que a paz e o amor reine nestes dias, sonhos se tornem realidade, e quando a ceia é servida na mesa com a família reunida, bate sempre aquela saudade. Feliz Natal, oh, para todos nós, yeah, yeah. Que a paz e o amor estejam sempre connosco o resto da vida. Reunida. Feliz Natal, oh, oh, para todos nós, yeah, yeah. Feliz Natal, oh, oh, para nos brindar, tchim, tchim. Feliz Natal, oh, oh, para todos nós, yeah, yeah. Que a paz e o amor estejam sempre connosco o resto da vida. Feliz Natal, oh, oh, vamos brindar, tchim, tchim. Quando a nossa família estiver toda reunida. Quando a nossa família estiver toda reunida. La radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir.

diz lá, tive alguns problemas de saúde, mas está tudo melhor, já está tudo rijo. Quase, quase, ainda não está tudo a 100%, mas vamos andando. Então, dia menos dores para aquele grande dia, dia de Natal. Já nos metemos já em condições de ter, depois de ter ouvido alguns tempos, algumas músicas de vários artistas e mais uns novos trabalhos para esta grande noitada de Natal. A vida é mais bonita com um sorriso no rosto. A bailar agarradinhos, anda tudo bem disposto, com uma taça de vinho. Então, sintoniza a Rádio Arconciel na minha companhia, que seja o Vítor, e na companhia da sua emissão Portugal em Festa, na Rádio Arconciel. Em cada canto uma rumaria. Vamos lá, sempre com boa música, então boa disposição, e seguimos já depois com um novo trabalho de quem? De Marcos Júnior, Quando Canto. Portugal em Festa, em cada canto. E depois com a Cristina Ardisson, A Moda do Pica-Pica. Vamos dançar até raiar o dia. É Portugal, Portugal em festa. Em cada canto uma romaria. É Portugal, Portugal em festa. Vamos dançar até raiar o dia. É Portugal, Portugal em festa. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pica-pica. Nas notas e acordes encontro inspiração. Criar músicas a meu jeito, é meu jeito de voar. Mas é no palco que me sinto feliz. Cantar em público o que o meu coração diz. Que te faz vibrar nas notas e acordes, encontro o meu lugar. Cada melodia é um sonho que realizo, e quando canto é tão grande a emoção. Na música encontro uma profunda sensação. Consigo entender. A gente ama com um riquinho. programa para valer. Mas que diabo de amor é esse que nem eu mesmo consigo entender? A gente ama de um jeito especial e por coisa banal a gente briga sem querer. Diabo de amor é esse que nem eu mesmo consigo entender. A gente ama com requinte de paixão, na pura da emoção a gente ama para valer. Chega de bem, meu peixe-me prato igual. Águia na caça, me ataca e me arranha. Eu viro uma fera, te encho de mordida, igual fera ferida, é assim que a gente ama. Mas que diabo de amor é esse que nem eu mesmo consigo entender? A gente ama de um jeito especial e por coisa banal a gente briga sem querer. Mas que diabo de amor é esse que nem eu mesmo consigo entender? A gente ama com requinte de paixão, na pura de emoção a gente ama para valer. La radio, appelle le 02 38 43 48 00. Horas e 39 minutos aqui nas antenas da Rádio Arcanciel. Espero que está tudo bem por aí. Vamos lá com Fernando Correia Marques, um medley. Sexta-feira dou comigo mesmo em frente ao espelho. Quero ser o mais charmoso, é tudo o que um homem quer. Homem bem muito perfume, da cabeça até aos pés. Ou até de madrugada, eu só penso em mulher. Escolho sempre o melhor quarto, é uma noite de prazer. Sapatinho à maneira, tem que ser é com dizer. E aqui na discoteca já nada me vai parar. Quero ter tudo de ti, toda a noite a bombar. Ai, ai, ai, ai, que vontade que me dá de me agarrar a ti e fazer o tchá-tchá-tchá. Ai, ai, ai, ai, que vontade que me dá de me agarrar a ti e fazer o tchá-tchá-tchá. Amor comigo, e esta noite eu vou te ensinar. Chama-lhe a marrabenta, é uma dança que vais gostar. Vem para o meu lado agora, aí tu vais ver como é tão bom. E bem agarradinhos, vamos dançando a curtir o som. Mexe o teu corpinho, oh ah, oh ei, que esta noite nós vamos enlouquecer. Marrabenta, oh ei, marrabenta, oh ah. Saltinho à direita e a cintura a abanar. Marrabenta o ué, marrabenta o ar. Mão atrás da cabeça, vamos recomeçar. Conheci, fiquei preso ao teu olhar. E logo me envolvi entre os beijos ao luar. Agora o que é que eu faço, pois não te quero perder. Estou quase a enlouquecer. Eu morro de desejo para te poder beijar. Este amor de uma cama só me está a alucinar. Agora o que é que eu faço, noite e dia penso em ti. Contigo eu quero ser feliz. Quando vê o carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. A minha gata quando vê o carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Ai, que piaça e água.

uma noite para passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos? Vejo amor, não é o tempo, nem é. Não tenho juízo quando te esforças mais do que é preciso. O corpo é que paga, o corpo é que paga. Deixa-o pagar, deixa-o pagar. Se tu estás a gostar. Quando a cabeça não se liberta das frustrações, inibições, toda essa força que se aperta, o corpo é que sofre as privações, mutilações. Come on.

a lenha na fogueira e entra areia no colchão. Semana inteira, qualquer lugar na casa ou no carro é bom. A gente tá vivendo em lua de mel. A gente vai pro céu fazendo amor no chão. Mas quando tens ciúmes e estragas tudo, apagas o fogo, botas água em nós. Aquela vida boa vira porcaria. Semana sem orgia lá nos meus lençóis. Aquela vida boa vira porcaria. Semana sem lá nos meus lençóis. Fazer amor, amor é bom. É bom, é bom. Na casa, no carro, no chão. No chão, no chão. A gente tem tesão de sobra. A gente se olha e prova um pouco mais essa paixão. Fazer amor, amor é bom. É bom, é bom. Na casa, no carro, no chão. No chão, no chão. Mas quando bate a ciumeira, molha a lenha na fogueira e entra areia no colchão. Ficamos sempre lá do lado do Minho com quem? Com a Cristiana Sá, eu gosto o dia todo! O golpe é o desporto que a gente aprecia, com postura do corpo e muita pontaria. É preciso balanço, as bolas serem lançadas, não pode haver falhanço ao travar as sacadas. Conheço o senhor que era bom jogador, mas coitadinho perdeu a habilidade. Ele era bom de taco quando era novo, direitinho ao buraco, era gosto o dia todo. Ele era bom de taco quando era novo, direitinho ao buraco, era gosto o dia todo. Era gosto o dia todo, era gosto o dia todo, era gosto o dia todo. Era gosto o dia todo. Do tacos, mas agora anda fraco. Conheço o senhor que era bom jogador, mas coitadinho perdeu a habilidade. Conhecido pelo povo, era golfo o dia todo. Perdeu a força com o avanço da idade. Ele era bom de taco quando era novo, direitinho ao buraco, era golfo o dia todo. Ele era bom de taco quando era novo, direitinho ao buraco, era golfo o dia todo. Era golfo o dia todo, era golfo o dia todo, era golfo o dia todo. Era golfo o dia todo. Aconteceu a falta de firmeza e os buracos que perdeu. Conheço o

continuamos, continuamos sempre a boa música, a boa disposição, com os quatro menos a pastilhas. Então, cuidado quem tomar estas pastilhas. Pandilha usava da pastilha para ter força no trabalho. É verdade, tens razão, era um homem muito bom, mas assim ninguém aguenta. Tantas pastilhas tomava, a mulher é que dava para não parar a ferramenta. Coitadinho do nosso Zé, sempre a pulsar a virilha, fica com ela de pé. Na pastilha, coitadinho do nosso Zé, sempre a pulsar a virilha, nunca com ela de pé, de tanto a usar na pastilha. Será que ele morreu assim? Tu não viste aquilo, o tamanho daquela coisa, pá? Mas está estranho isto. Ah, pois está. E a responsável foi a tua mulher. De quê? Se estivéssemos sozinhos, agarrava-te nos clarinhos e cortava-te essa mangueira. Ias ter que me dizer se foi tua minha mulher que correste dessa maneira. Oh, Zé, mostra, por favor, aqui é este senhor que não morreste desse mal. Depois por muito trabalhar e por pastilhas a usar, dá-me já algum sinal. Coitadinho do nosso Zé, sempre a pulsar a virilha, correu com ela de pé, de tanto a pulsar na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a pulsar a virilha, correu com ela de pé. Coitadinho do nosso Zé, sempre a pulsar a virilha, nunca com ela de pé, de tanto a pulsar na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a pulsar a virilha, nunca com ela de pé, de tanto a pulsar na pastilha. Então já sabem que não tem que abusar daquela pastilha. E vamos lá, já vai bastante tempo, lá, vamos lá bastante tempo que não ouvimos uma desgarradinha maneira no barbeiro com sons do Minho. Tesoura quente, estou pronto para a minha arte, só me falta o cliente. Faz favor, vamos. Faz chamada do presente. Obrigado. Dá-me um jeito nesta crista. É já. Que eu queria um look moderno. Queria ter um corpo de artista. Vai ser capa de revista. Vai ser capa de revista. Tu até vais ficar tolo. Faço-te um corte da moda. Que o que tens é tão parolo. E até para

o fim deixou-me arder. Mas espera um bocadinho, mas espera um bocadinho, eu não vou lhe dar seca. Cortei o cabelo ao cabeludo, venho já para cortar ao careca. Uma espécie de lei do retorno. Que todas as nossas ações são alvo de consequências, quer no bem, quer no mal. Há quem diga ser o karma. Tudo tem um efeito colateral. Por outras palavras, estamos interligados por uma espécie de força invisível. Mas de onde vem essa força? Será criada pelas nossas ações? As nossas atitudes? Ou será apenas uma força divina? Nós somos a fonte dessa energia. A felicidade, a alegria, a generosidade, o amor, a inveja, a tristeza. Energias positivas e negativas. Vamos usar este nosso poder para viver num mundo melhor. Sabem porquê? We are one. E 10:30 aqui nas antenas da Rádio Alconcelho e vamos lá seguir com Tony Careira, um mix da Tony Careira, e vamos lá começar com Este Sabor a Ti. Dos teus cabelos, eu já nem... E é da minha parte, para a Manuela, para o Rosi, para a Fátima, para todo o pessoal que a conhece. Eu sei que eles adoram o Tony Careira. Sim. Just Sei que vai chorar, amiga dela. Vamos lá para a última do Tony Careira. Ela é só quer namorar. E depois uma página de publicidade. E vamos lá, aquelas músicas românticas. Não se vida no amor. Eu não sabia porquê. E então, quando vi, fiquei louco com o seu jeito de olhar. E depois, como foi, já não sei. Acabou por me deixar. Pour votre plaisir.

de ser feliz. Sejam felizes daqui para a frente. Se tu és por inteiro, amor verdadeiro vive para sempre. Tens que acreditar no que o coração te diz. Não existe nada melhor do que ser feliz. Sejam felizes daqui para a frente. Se tu és por inteiro, amor verdadeiro. demais. Não quero gostar de ninguém, já sei o final. Eu só me dou mal. Só me dou pra quem nunca gosta de mim, já sei. Sopra. deve ter sido amor. Mas está tudo acabado agora. Deve ter sido bom. Mas eu perdi de alguma forma. Deve ter sido amor. Mas está tudo acabado agora. A partir do momento em que nos tocamos, até o tempo que se esgotou, deve ter sido amor. Mas está tudo acabado agora. Era tudo o que eu queria. Agora estou vivendo sério. Deve ter sido amor. Mas está tudo acabado agora. É para onde a água flui? É para onde o vento sopra? Deve ter sido amor. Mas está tudo acabado agora. Deve ter sido amor. Continuamos sempre na música romântica e mais uma dedicatória da parte da Manuela, para o seu nome Rosi, para o seu nome Paulinho, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer os animadores da rádio. Vamos lá para a paixão dela, Tony Careira, Resto. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois.

radio no te detenga, no va a parar. Seguimos al cielo, color caramelo. Quiero vivir contigo toda la vida, tu eternidad. Si fuera yo bailo contigo así. Me voy a atrapar, imagínate. No te me vas a escapar. Moviendo la cintura, sintiendo el amor. Es entre tú y yo, es entre tú y yo. Nos vamos pa' la pista, no hay que tener temor. sinto-me sexy. Eu quero estar muito sexy pra ti. Eu hoje sinto-me sexy. Contigo sinto-me sexy. E eu vou estar sempre mais sexy pra ti. Porque eu beijei, já pensa lá no fundo, que é dono disto tudo, é dono disto tudo, do pouco que eu lhe dei, já quer mostrar ao mundo, que é dono disto tudo, é dono disto tudo. Pra parar. Que esteve aqui pouco com nós no mês de setembro, na festa dos Santos Populares, Leão Cruz celebrar. Vamos beber e festejar. Mas que olhos me olham sem pudor. Se estou paso las noches en vela. Escribo tu nombre en mi cabeza. E antes de dar um pezinho de dança, vamos lá com Avril de Luna, Juramento Eterno, grande sucesso do verão que passou. Oh, Fábio de França e trago na bagagem minha mala de viagem, toda a recordação. E da Suíça trago toda a saudade da nossa comunidade, Portugal no coração. Lindas aldeias e cidades eu passei, toda a vida trabalhei para criar o meu lar. Mas toda a vida lá fora eu andei, com saudade fiquei, não quero mais voltar. Olá Portugal, olá, olá, e no meu país igual não há, igual não há, não há outro sim. Oh meu Portugal, que lindo és para mim, que lindo és tu, oh meu país. Saudades do dia, daqui ser feliz, daqui ser feliz, eu quero ficar. Olá Portugal, não te vou mais deixar. Continuamos com aquela música popular lá do nosso cantinho popular, do nosso cantinho de Portugal, desculpa, com Emanuel e Manu. E até o sacristão já falou disto comigo. As meninas cá da aldeia, elas são lindas demais. Eram tanto com a morena, noite inteira eu vou dançar. Eu vou bailar, eu vou, eu vou. Eu vou cantar, eu vou, eu vou. Convidei-a para dançar na sua festa, sim senhor. Num bailarico encontrei-me. Eu vou bailar, eu vou, eu vou. Eu vou cantar, eu vou, eu vou. Convidei-a para dançar na sua festa, sim senhor. Yeah. ser mesmo a valer. La FM en couleur. En couleur. Perdemos tanto tempo a fazer barulho. E vamos lá, estamos a chegar na reta final mesmo. 11 horas e 50 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconcel. E vamos lá então com o Nuninho Navarro. O tempo voa. E por uma causa voa. Perdemos energia sem sentido. Queremos tanto ser reconhecidos que esquecemos. Mais tarde espreitamos pelo ombro, olhamos para trás, nos arrependemos. Já demoramos, não aprendemos. O tempo voa, sabes bem, a vida é contigo, porque tu és má para mim. Já não sou o teu amigo, Minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Hoje estou chateado porque pensas mal. Minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Horas e 58 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconcielo. É o rancho a bailar. E Portugal em Festa se acaba por hoje. Vai girar, pode sair uma chula, andando e bate o pé. Um grande, grande obrigado a todos que me telefonaram, que estava bem, está tudo ótimo, não se preocupe, está tudo bem. Mas um grande, grande obrigado. Pois é, Portugal em Festa se acaba por hoje, mas está a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre, a melhor música portuguesa. Bate nosso para todos os gostos e para todos os estilos. Somos mais de 10 milhões, somos um povo de amor. E logo à tarde a minha amiga e animadora Glória não estará cá. Já está de férias, já está lá para o nosso cantinho de Portugal. Amanhã de manhã, a partir das labores, Argemiro, até ao meio-dia. Daqui lá, portas bem, tudo bom. Vamos deixar na companhia da RDP Internacional. Portugal em festa, vamos dançar até raiar o dia. E cuidem de vocês. Muito importante. Então portas bem e até para a semana. Tchau, tchau. A bailar agarradinhos, anda tudo bem disposto. Com uma taça de vinho, vamos lá todos brindar. Há festa em Portugal, há festa em qualquer lugar. É Portugal, Portugal em festa. Em cada canto uma rumaria. É Portugal, Portugal em festa. Vamos dançar até raiar o dia. É Portugal, Portugal em festa. Em cada canto uma rumaria. É Portugal, Portugal em festa. Vamos dançar até raiar o dia. É Portugal, Portugal em festa. Em cada canto uma rumaria. É Portugal, Portugal em festa. Vamos dançar até raiar o dia. É Portugal, Portugal em festa. Daqui a...